Esta mensagem de Santo Agostinho, ela foi tão assim completa para abordar a questão da educação, e ela é tão completa, porque ele coloca também a respeito dos pais que fizeram de tudo para conduzir os seus filhos ao bom caminho, que realmente, dentro das suas limitações, fizeram o que estava ao alcance. E muitas vezes é isso que nós vamos sentindo, né? Nós fizemos tudo e os nossos filhos não correspondem àquela nossa dedicação. E ele nos diz, então, que os pais, eles devem, que os pais devem se consolar. Ele nos diz que os pais devem entender a situação e reconhecer que se eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, eles cumpriram a sua parte. A dor de ver o filho temporariamente extraviada, ela vai existir, mas o que é mais importante é saber que nenhuma das boas sementes, elas se perdem. No momento oportuno, aquilo aflora. E é aquela nossa dedicação, é o nosso empenho junto aos filhos, que às vezes a gente observa que tomaram caminhos errôneos, caminhos inconvenientes, mas é justamente aquilo que nós fizemos antes que vai ser o elemento para resgatar esse ser. Vai ser aquilo que vai despertar nele a sua vontade de melhora. Nós temos, como espíritos em evolução, uma pretensão de acreditar que nós podemos fazer as coisas para que tudo aconteça de maneira ideal, sem falhas. A gente tem uma tendência a acreditar que se a gente fizer tudo certo, da nossa parte, tudo vai dar certo. Mas a gente esquece que as outras pessoas têm liberdade, as outras pessoas têm direito às suas escolhas. E a gente esquece de uma característica da paternidade divina em relação aos seus filhos. É a aceitação das escolhas que ele fez. É reconhecer que o outro, embora tenha recebido o melhor, ele ainda tem o direito de fazer escolhas e que são muitas vezes... Agora os idosos. E essa aceitação... Essa aceitação da nossa parte, né? De que os nossos filhos têm direito às suas escolhas quando eles já estão aptos a isso, e aceitar que eles sofram as consequências, é a gente reconhecer que eles vão precisar de mais lições do que aqui a gente pode dar, que são as experiências da vida. Assim como Deus faz com o espírito em evolução. Ele não nos muda as condições simplesmente para evitar que nós erremos. Ele nos dá condições de pensarmos, de refletirmos antes, nos dá a experiência e a resolução, a decisão fica sempre por nossa conta. Pais que querem que os seus filhos cresçam respeitam também essa situação. Se ele já está em idade de escolher, de decidir, ele aceita essa situação. Não quer dizer que tira o sofrimento de um pai e de uma mãe amorosos, não tira. Nós sofremos quando vemos filhos adultos fazendo escolhas que nós sabemos que não vão dar certo. O que a gente pode fazer é orientar, é conduzir, mas é sempre a escolha dele. Isso pensando então naqueles que já estão em condições de decidirem por si mesmos. Quando nós temos filhos adultos, ou filhos que já estão numa condição mais avançada, embora não corresponda à idade, mas já são capazes de tomar decisões, porque demonstram a responsabilidade correspondente. Nós temos que respeitar que eles vivam as experiências que eles procuraram. Embora nós tenhamos sempre que estar por perto... De 1 a 10. Harmonização de 1 a 10. Embora nós tenhamos que estar sempre por perto para auxiliá-los, para orientá-los. E a missão de pai e mãe não termina nunca. A gente pode estar com 82 anos, eu falo isso por causa da minha mãe, né? Ela ainda continua tendo as mesmas preocupações com os filhos, se estão bem, se está tudo em paz. E é assim também com a senhora, né, dona Neidinha? Aí se preocupa com os netos, quando vem os bisnetos também tem a preocupação, porque isso é próprio das pessoas que amam, se importarem com os seus, se importarem com aqueles que têm ligações consigo. Isso é próprio daquele que está em evolução. É a gente sofrer por amor também. Mas a gente não pode permitir que esse sofrimento desgaste a nossa vida a tal ponto que não tenhamos forças para ajudá-los nos momentos que eles precisarem. Nós precisamos estar próximos dos nossos filhos a todo momento para dar a palavra de carinho, de incentivo, do pai que acolhe o filho depois das experiências negativas. E Jesus nos trouxe uma parábola sobre isso, para ilustrar o reino dos céus, mas que ela é plenamente aplicável nas nossas relações. De 1 até 20. Harmonização até 20. Que é a parábola do filho pródigo, né? O pai orientou bem o filho, disse a ele que ele poderia se perder se ele pegasse a parte da fortuna dele e fosse viver as experiências que ele quisesse, mas com a insistência do filho, e o filho já adulto, o pai deixa, vai então, leva o que te pertence e vai. E o que, que o pai faz quando esse filho volta arruinado? O acolhe. Normalmente nós interpretamos essa parábola pensando que Jesus falou só do reino dos céus, essa questão da recuperação do espírito que se perde na evolução. Mas não, ela também nos serve para pensarmos em relações familiares amorosas. Estarmos dispostos a acolher os nossos filhos sempre que eles necessitam, sempre que eles precisam de uma reorientação. Quem não gostou foi o irmão dele. É, o irmão dele por quê? Ele representa o egoísmo, né? De não entender que a gente tem que estar sempre disposto a auxiliar, sempre disposto a amparar. Porque o irmão dele tinha uma visão egoística, né? Muito forte, muito apegada a uma justiça muito rígida, muito severa, que nós também não podemos exercer nas nossas relações, né? Querer cobrar das pessoas coisas que nós não fazemos, querer que as pessoas sejam punidas ao invés de reeducadas, é a justiça que nós não podemos querer exercer. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu acho que da mensagem é uma síntese que nós fizemos hoje. Cabe a leitura atenta dela e a meditação. Harmonização até 40. Eu coloquei aqui o site antenormorais.com.br, onde tem o áudio de outras palestras e terá dessa palestra aqui também.